Obrigado, muito boa noite. Meu nome é Jô Soares. Eu nasci num hospital alemão do Rio de Janeiro, na Gávea, às 10 horas da noite, do dia 16 de janeiro de 38. Exatamente nesse momento, Benny Goodman atacava no Carnegie Hall o primeiro concerto de jazz que foi feito lá. Até então, o Carnegie Hall era o templo da música clássica. Era uma banda formada pelos músicos do Benny Goodman, com alguns músicos que estavam na época na banda do Count Basie, como Lester Young. Foi um espetáculo, foi realmente maravilhoso. Na hora que eu nasci, eu fui pesquisar isso, né? No momento que eu estava saindo da barriga da minha mãe, estavam atacando Don't Be That Way, Não Seja Assim. Mas eu fui. Será que é por isso que eu gosto de jazz? Acho que não, porque eu estava muito longe. Eu gosto de jazz porque quando eu tinha 15 anos, que eu estava estudando na Europa, o som que a juventude ouvia, o equivalente ao rock, ao pop, ao funk, ao reggae, era a música de jazz. A gente cresceu nesse embalo. Aliás, o jazz é pai e mãe de tudo isso. A gente, então, na nossa juventude, a gente escutava músicas como essa aqui, que é o Southwest Funk. Obrigado.